situação. Logo agora me peguei perdida em tuas mãos. Aqui já passa esse meu coração. Você tem namorado e eu não posso ser amante. Tá tudo tão errado e te quero a todo instante. Romance em tons de cinzas, tá tudo tão incerto. O corpo determina, eu quero você por perto. Não há nada que a bebida não me faça esquecer. Não há nada nessa vida que eu queira mais que você. Decide, vai ou fica, você escolhe o certo. Tocando minha vida, sempre tem um bar aberto. Chora não, menino. Quer me levar pra casa? 719-9320-3433. Lamps Produções, Portal do Arrocha. Essa paixão. Tem um bar aberto.